Uma boa tarde, senhores e senhoras. Nós estamos da programação Quartas Intenções, com muitas ações e muita atividade. E estamos aqui na Rádio Ilê Mulher para conversar sobre o futebol, sobre a Copa do Mundo. Vou passar, meu nome é Adair José Borges. Vou passar agora sobre meus colegas, o nome deles e atividades das pessoas. Nós falamos sobre a Copa do Mundo. Por favor, queria que meus colegas se constatassem, por favor. E aí, tudo bem? Meu nome é Wagner Ajardo, tenho 19 anos, estou aqui hoje na rádio. Boa tarde, ouvintes. Meu nome é Silvia, sou do consultório na rua. Nosso programa Quartas Intenções, um encontro real com seus amigos imaginários. Hoje, na rádio web do Ilê Mulher, nosso programa é feito por trabalhadores e usuários do Serviço de Saúde Mental do Grupo Hospitalar Conceição e traz a você, ouvinte, informação, cultura, entretenimento e promove discussões acaloradas sobre os temas do momento e nossas preocupações existenciais. Boa tarde, meu nome é Cris, o consultório na rua, e é um prazer estar aqui novamente, então, para a gente poder conversar, rir um pouco, discutir sobre o tema da Copa do Mundo. Boa tarde, meu nome é Cássio, eu sou do CAPS AD3 e sou um dos usuários que estou tentando me dar bem na vida, esquecer tudo que eu fiz de ruim antigamente. Passo para a Pam. Boa tarde, caros ouvintes. Meu nome é Maria de Lamar da Silva Flores. Também estou fazendo parte da Rádio Web, né, na programação que está acontecendo da Copa do Mundo hoje. E passo para o próximo, que é o Evandro. Boa tarde, meu nome é Evandro. Eu agradeceria muito a presença dos nossos convidados e que se sintam em casa de novo. Né? A gente me chamou Pamela, né? A gente fala aqui do... no CAPS AD, do GHC, né? Então, com muita alegria, assim, estar aqui revendo os amigos que fizemos no Ilê Mulher, né? E estar fazendo o programa Quartas Intenções novamente aqui. Meu nome é Leodete, eu sou do consultório na rua, é a primeira vez que eu participo aqui da web, da rádio web da Ilê Mulher. É um prazer estar aqui com toda essa galera legal aqui e esperamos ter uma boa programação. Agora, com toda a atenção, com toda a opinião dos senhores, gostaria de pedir uma música, Wilson Simonal, País de Futebol. Olha aí, ô, da torcida. Fica ligado que a letra desse samba é o maior barato. Que sábado, fotografa. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil só é futebol. 90 minutos de emoção e alegria, esqueça a casa e o trabalho, a vida fica lá fora e tudo fica lá fora. Inferno fica lá fora, as dores ficam lá fora. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? É. Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? É. Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil só é futebol. 90 minutos de emoção e alegria, esqueça a casa e o trabalho, a vida fica lá fora e tudo fica lá fora. Inferno fica lá fora e as dores ficam lá fora. Vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Olha o sambão aqui, Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Vocês sabem a origem da Copa do Mundo? De 4 em 4 anos, seleções de futebol de diversos países do mundo se reúnem para disputar a Copa do Mundo de futebol. A competição foi criada pelo francês Jules Rimet em 1928, após ter assumido o comando da instituição mais importante do futebol mundial, a FIFA. A primeira edição da Copa do Mundo foi realizada no Uruguai em 1930. Contou com a participação de apenas 13 seleções que foram convidadas pela FIFA, sem disputa de eliminatórias, como acontece atualmente. A seleção uruguaia sagrou-se campeã e pôde ficar por 4 anos com a taça Jules Rimet. Em 1950, o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo. Os brasileiros ficaram entusiasmados e confiantes no título. Com uma ótima equipe, o Brasil chegou à final contra o Uruguai. A final, realizada no recém-construído Maracanã, no Rio de Janeiro, teve a presença de aproximadamente 200 mil espectadores. O Brasil sentiria o gosto de erguer a taça pela primeira vez em 1958, na Copa disputada na Suécia. Neste ano, apareceu para o mundo, jogando pela seleção brasileira, aquele que seria considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos, o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. E agora a gente vai refletir um pouco sobre a música, né, que a gente ouviu antes do Wilson Simonal. Né, a gente pode ver um pouquinho na letra para a gente conversar. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. No fundo desse país, ao longo das avenidas, nos campos de terra e grama, Brasil só é futebol. Nesses 90 minutos de emoção e alegria, esqueço a casa e o trabalho, a vida fica lá fora. Dinheiro fica lá fora, a cama fica lá fora, família fica lá fora, a vida fica lá fora e tudo fica lá fora. Nesses 90 minutos de emoção e alegria, esqueço a casa e o trabalho. A vida fica lá fora, dinheiro fica lá fora, a cama fica lá fora, a mesa fica lá fora, salário fica lá fora, a fome fica lá fora, a comida fica lá fora, a vida fica lá fora e tudo fica lá fora. Então agora a gente convida os colegas, né, do programa para a gente poder conversar um pouquinho, né, o que vocês acham dessa, né, dessa letra. Né, em períodos de Jogos do Brasil a gente esquece um pouco, né, da realidade vivida, da nossa vida e o meio que nos cerca, o contexto, alguns que criticam, outros que elogiam, né, porque a gente possa agora conversar um pouquinho o que vocês acham sobre isso. Fico muito essa história da Copa do Mundo, porque eu acho que a Copa do Mundo ela não trouxe benefício nenhum, bem dizer para nós brasileiros e para os africanos, que a sequência foi África e Brasil bem depois, nesse momento de Copa. Eu acho que esse negócio de Copa do Mundo é muito dinheiro jogado fora, sabe? Porque ontem nós tínhamos redução de danos e nós estávamos vendo na internet tudo que o Brasil ficou para trás, que ficou assim, de vestígios sobre as obras. Pelo que eu vi ontem no vídeo do estado do Rio de Janeiro, na época da Copa do Mundo, estava sofrendo muito a saúde lá, porque as pessoas estavam morrendo, o dinheiro que era para ser gasto na saúde estava sendo gastado no Maracanã. E eu acho um absurdo, da onde se viu uma reforma de R$1 bilhão num estádio que é municipal. E eu só acho que nosso Brasil, independente do que pensa, não estou dizendo que agora a Copa é em outro país, mas mesmo assim ficou um vestígio muito feio para nós, porque eu acho que não ficou como um país do futebol, ficou o país da corrupção para nós. E eu acho que essa Copa do Mundo é só ilusão para todas as pessoas que imaginam que vai trazer algo melhor para nós. Pode trazer e favorecer outros países, mas para nós brasileiros não favoreceu nada. Eu concordo totalmente contigo. Eu concordo naturalmente com esse cidadão, porque eu também sou contra a Copa do Mundo. Não por nós, pobres, não pelo rico, mas pela atitude que tem o nosso presidente, nosso governador. Quando rola aparece uma Copa do Mundo, um outro negócio, se eles cortaram o carnaval aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. e Copa do Mundo foi uma ilusão. Ficaram devendo sobre obras, ficaram devendo obra não entrou em andamento, um monte receberam aqui no nosso país. Você imagina na Rússia, que é Kermos, para nós o dinheiro é mais fraco que o nosso aqui. O Kermos que vem de lá vale 5 centavos aqui para nós no Brasil. 5 centavos. E olha a atitude que eles têm, a atitude que nós tínhamos. Acho que eles vão filmar nós pobres para mostrar para a Copa. Nós pobres estiram para um lado e já comparece o rico. Olha a possibilidade que teve o rico para guardar muito dinheiro aqui no Brasil, muita grana, para ir até a Rússia para ver a Copa do Mundo. Mesmo assim, só pelos estádios que fizeram lá para o lado da Amazonas, Manaus, estádio que não tem lógica, cara, as pessoas não usam, entendeu? Hoje em dia lá não existe clube de futebol. Então, um clube de futebol para chegar na elite do campeonato brasileiro, alguma coisa assim de futebol, aqui do nosso país, é muito difícil. E os caras fizeram um estádio de 200, 300 milhões, sabendo que poderia comprar ali, fazer umas 30 escolas com 150, capacidade para 150 crianças. Imagina, sem estudo e com várias corrupções que nós temos. Imagina qual é o país que não tem corrupções. É muito difícil a gente não ter essa atitude. O convívio com a Rússia é que eles não mostram. Por caso, mostra a Copa. Agora é só a Copa do Mundo, não tem nada. Qual é o teu nome, amigo? Tu que estava falando? Evandro. Concordo muito contigo, assim, fora as obras que foram iniciadas, né, que vieram dinheiro, foi destinado verba para poder fazer rua, para poder fazer, né, ampliar as avenidas, né? Aqui em Porto Alegre a gente tem vários exemplos assim. E que acabou que não foram feitas, né? Obras que iam ficar como benefício, como herança da Copa para a população, né? Não foi feita. E agora, com a Copa da Rússia, parece que o povo meio que acordou, assim, né? As pessoas não estão com aquele entusiasmo de outros anos, né, em relação à Copa. Todo mundo está tendo essa sensação que a gente está tendo, né? De que isso não vale a pena, de que isso não tem o menor sentido. A gente vivendo uma crise econômica, né? As pessoas perdendo seus empregos, seus trabalhos, as pessoas sem ter casa onde morar, né? E os caras pegam uma grana para ir jogar e ainda fazer feio, né? Porque não fizeram bonito, vamos combinar, né? Porque aquele jogo de domingo não valeu a pena, né? Criticou por causa do jeito que entrou o nosso Brasil no em campo. Todo mundo não foi aquele Brasil como antigamente, há muito tempo atrás, quando jogava Ronaldo, raparam a cabeça, entraram com futebol. Hoje eles entraram com o coração e pensando no bolso deles. Não entraram com paciência, não entraram com aquela elegância de ter, ganhar, não pensaram isso daí. Acho que você está com a razão, porque o nosso Brasil é um Brasil rico, mas depois que começou esse governo nosso, esse negócio da Copa, esqueceu de tudo. Antigamente fazia albergue, tinha remédio de posto de saúde, remédio o SUS ajudava bastante, hoje tem o SUS não tem dinheiro, hoje está todo mundo numa ruína por causa desse negócio da Copa. Cada ano que tem Copa, é mais prejuízo para o nosso Brasil, apesar que nós temos o maior prejuízo, que vai ser um dos países que é um país rico e hoje é um dos mais pobres que está ficando. Pessoas se matando, pessoas roubando, porque não tem nem onde dormir, nem onde comer. E não sabe, porque presídio está cheio, albergue não tem. E daí, o que nós podemos fazer? Eu gostaria de colocar o seguinte, até complementando aqui o que o Adair estava falando, sobre o negócio do dinheiro dos jogadores, né, que ganham milhões de dinheiro, né, vão lá para jogar e jogam feio, né, estão jogando feio, não são mais como antigamente mesmo, porque antes eles jogavam com amor à camiseta. Sim. E hoje eles jogam com amor ao dinheiro, né, e muitas vezes vão lá e não jogam bem ainda porque, né, não estão preparados até para isso, de repente. Mas eu queria colocar ainda uma outra coisa, que eu acho que o que acaba acontecendo nesse país na época de Copa do Mundo? É, que o governo, de certa forma, se aproveita disso. Que enquanto o povo brasileiro está em volta com a Copa do Mundo, vibrando lá com os jogos, o que está acontecendo por baixo dos panos, né, que a gente não fica sabendo? Estão tirando os nossos direitos, tirando as, fugiu a palavra aqui agora, dos... Provando leis, tirando os direitos do povo, né? Não estão fazendo nada a nosso favor, contra nós mesmos, contra o trabalhador, né? Que é uma, quem carrega esse país nas costas somos nós, os trabalhadores, né? E a população sofrendo, né? Também complementar o que a Léo está pensando um pouco sobre essa questão de futebol e o evento da Copa do Mundo, né? Que eu acho que é importante também só a gente separar, né? Para pensar o quanto que, né, o futebol tem um potencial, né, absurdo, assim, como esporte, tal, como questão de, das comunidades, tal, quanto isso pode ser, né, potente numa comunidade, mas o quanto que né, as empresas, né, esses eventos se apropriam, às vezes, de uma atividade, alguma coisa que representa, né, que tem uma representação para o brasileiro, e acabam explorando muito isso, né, que eu acho que é o que ocorre com esses times de futebol. E eu acho também que a gente tem essa, parece uma necessidade também de ficar criando um pouco essa coisa dos mitos e dos ídolos também, né, parece que principalmente o futebol tem essa capacidade de captar, assim, tá sempre criando um novo ídolo, né, então pra gente repensar, a gente tem necessidade realmente disso, quem são os nossos verdadeiros ídolos, precisam ser esses, quem são esses jogadores, né, que depois a gente até vai ver os dados, assim, os valores salariais, só pra gente, a gente não tem nem noção do que é, né, esse simbolismo deles, assim. É, a Léo falando, lembrei que na semana que começou a Copa, semana passada, né, o governo sancionou uma medida provisória tirando dinheiro da cultura, do incentivo, das ações de incentivo ao esporte de base, né, e para colocar, segundo eles, na segurança pública, né. Então, tirando dinheiro, verba que é para as crianças, né, jogar bola, aprender, né, ter educação esportiva, para ter cultura, né, que eu acho que isso sim é que previne, né, os problemas de segurança pública, né. Então, enquanto está todo mundo festejando, eles estão destinando o dinheiro que é da gente, né, tirando do esporte mesmo, né, e colocando, sabe lá se vai para a segurança pública. Chegou um colega aqui, ó, vou passar para ti, te apresenta e chama a próxima música. Oi, boa tarde, meu nome é Sérgio, sou estagiário do consultório na rua. Fico feliz por fazer parte aqui do programa. E vou chamar agora a próxima música, que é do Skank, Uma Partida de Futebol. Defesa. mas que beleza, é uma partida de futebol. Em 2014, o Brasil sediou a Copa do Mundo. As opiniões se dividem sobre o legado deste evento para o Brasil. Se durante o torneio a imprensa internacional foi só elogios para a organização, agora faz questão de mostrar todo o legado negativo que o Mundial deixou no país. É verdade que a visão do brasileiro como povo simpático e festeiro não foi abalada. Pelo contrário, desse ponto de vista, a moral do país só ganhou pontos com os estrangeiros. Apesar da expectativa negativa, tudo funcionou bem e chegou a dizer que o torneio foi a melhor Copa de todos os tempos. No entanto, os enormes gastos do governo, o atraso na entrega das obras e o alto custo para a população continuam chamando a atenção da imprensa estrangeira. No mês passado, a rádio pública americana NPR disse que, embora a festa da Copa tenha acabado faz tempo, o Brasil ainda está lidando com a ressaca e obras de infraestrutura inacabadas. Tudo isso ao mesmo tempo em que o país lida com escândalos de corrupção, ajuste fiscal e outras questões. Isso está na revista Exame de 2016. Convidamos agora os colegas a refletir sobre o prejuízo ou benefício da Copa do Mundo realizado no Brasil e também da influência do futebol na vida dos brasileiros. O Wagner vai falar agora. Quem não gosta de uma Copa, pessoal, vamos falar sério, futebol, quem não gosta de futebol, sabe? Coisa boa, Brasil, Argentina, alguma coisa assim, sabe? Coisa tão boa. Fora pipoca, essas coisas boas, refri. Então tá, é só isso. A Arábia Saudita meter de 3-0 na Rússia, a coisa mais linda do mundo. Imagina se eles, não, se eles fizeram isso com a Arábia Saudita, a Rússia fez isso com a Arábia Saudita, meteu de 3-0. E... 5? Foi 5-0? Ah, piorou, eu tô tentando ainda passar uma coisa. E agora ainda o Egito também, de 1-0, né? Foi 1-0. Perdeu? Sim, mas imagina se eles fizeram isso com o Egito e com a Arábia, o que eles vão fazer com o Brasil? O Brasil, eles estão até rindo agora. Vamos lá jogar contra o Brasil. Eles caem na risada. Maria, mas pra quem tá danada com a Copa, tu tá bem informada, né? Tu não tá perdendo um jogo, eu tô achando. Eu te falei, quando tem a pipoquinha, eu tô lá. Na hora da pipoca, eu não vou dizer que não, né? Uma pipoquinha, não é sempre ter uma pipoca, né, gente? E os jogadores também. O Adair aqui tá querendo a palavra. Nada contra futebol, a coisa. Eu acho uma discriminação, uma falta de empenho desse Messi, da Argentina. Ele pagava dois meses o salário dele, pagava todo o clube. E conseguiram empatar com aquele clube. Empatar e ficaram bravos. Maradona chegava a gritar em cima da mesa, olhando na televisão. Gritava, parceiro. Aí deram um pênalti. O goleiro foi consagrado por causa daquele pênalti e baixou o cadáver do Messi. Que nem Neymar, tomou-lhe paulada até debaixo d'água, baixou o cadáver. Não, aí vê se é um pobre que faz isso daí. Aí me xingo, chuto, faço qualquer coisa. Eu tenho que se iludir, mas ainda, por causa deles. Vê se eles apoiam o pobre. Vê se eles dão força em rico, e mais rico ainda. Coitado, isso é a minha opinião. É, mas muitos jogadores já foram antes, né? Tem alguns que já foram, né? Pobre antes, agora não são mais. Né? Já existe, né? Jogador de futebol que antigamente eles foram... Cara, agora eles esqueceram, né? Mané Garrincha jogou mais. Eles não querem mais saber dessa vida. Que nem nós. Pelé também, recebia também. A bola se e... Se um dia mudar a nossa oportunidade, deram uma oportunidade pra gente, a gente não vai querer saber mais do passado. O passado já era. É pra frente, já era. Caminhar pra frente, quer caminhar pra trás, né? Mas a gente apoia eles, tem que falar bem disso aí, que eles estão mais é certo mesmo. Qualquer um, tá pra... Hã? É? Tu acha que a gente tem que voltar pra trás depois que tá lá na frente? Não, eu acho que não. Mas eu acho que... Os milhões, o dinheiro que eles ganham, daria para ajudar muita gente. E eles ainda ficariam... Sim, eu acredito, todos nós. Mas eles poderiam ajudar um pouquinho o pobre, fazer instituição. Poderiam criar algumas ONGs para ajudar os mais necessitados. Poderiam... Ó, tem um jogador que é muito milionário, que desde que eu vi no Redução de Danos, ontem pela internet... O Ronaldo foi muito criticado por uma palavra que ele falou que chocou muitos brasileiros. Ele dizendo numa entrevista à FIFA que o Brasil não se faz Copa com hospital. Então o que ele quis dizer? Ele deu preferência à Copa do Mundo do que à saúde. Eu achei muito errado a parte dele, porque ele saiu da favela. Saiu dos barros, onde ele morava era do lado do esgoto e... Já disse, ele saiu. É, e aqui eu te digo assim, ó, mas... Eu acho que foi uma palhaçada dele, porque ele tem falado aquilo ali. E as pessoas hoje em dia, ele perdeu muita popularidade assim, depois dessa palavra que ele disse, assim, sabe? O Ronaldo não pensou para baixo, ele pensou mais para cima. Não abandonou a favela dele, ele pensou na Copa e pensou na atitude da onde ele nasceu. Ele fez sacramento, fez coisas, ele não abandonou. Isso aí eu acho que eles conectam errado certas coisas, certos repórteres. Eles não dizem as mesmas coisas. Não, mas tem coisas, que eles gravam para dar por mais orçamento, mais diálogo, mais, não, mas eu acho que ele não fez isso daí. Pela atitude dele, para mim... Foi um comentário que tu tem que falar alguma palavra, tu fala. Con diferencia de Ronaldo de acá de Brasil, tenés el lado bueno de los jugadores, el lado de Ronaldo de Portugal. Ronaldo es uno de los jugadores que más dona dinero y cosas a gente de bajo ingreso económico. Para relembrar um pouco também, já que a gente está falando de Porto Alegre, né, do legado da Copa, também lembrar, a gente estava vendo uns dados aqui das pessoas que foram deslocadas, né, das residências, cerca de 2.400 famílias, quase 10 mil pessoas que precisaram sair, ser deslocadas, em razão das obras da Copa aqui em Porto Alegre, né, fora a quantidade absurda, né, de avenidas e tal, que eles não terminaram, e outras obras também, que eu acho importante a gente lembrar né, das pessoas que ficaram envolvidas, né, nesse processo de evento e tal, a quantidade de famílias que foram removidas e seus modos de vida alterados em função desse evento. E agora acho que a gente vai chamar uma música, então, Pixinguinha 1-0. Thank you. existem algumas curiosidades que a gente vai aqui agora passar para vocês sobre a questão da Copa. Vocês sabem quais os jogadores mais bem pagos do mundo? A gente tem aqui uma lista de 4, só 4, mas são os mais bem pagos realmente do mundo. O Neymar recebe 30 milhões de euros ao ano do Paris Saint-Germain. O Lavezzi, 26 milhões de euros ao ano do AB China Fortune. O Oscar, 24,9 milhões de euros ao ano do Shanghai SIPG. E o Messi, 24,9 milhões também de euros ao ano do Barcelona. Eu considero que isso é um valor abusivo, é um valor absurdo que, na verdade, ninguém precisa desse valor realmente. É um valor que estão pagando para uma pessoa, mas significa mais do que isso. Eu vejo que tem algo a mais. Ninguém, com certeza, precisa de todo esse dinheiro para viver. A gente sabe que com muito menos a gente consegue viver e muito bem. Então, isso é um pagamento que eu vejo para, de certa forma, a criação de um mito, está criando um símbolo social, um símbolo de desejo, de certa forma, está ajudando, está patrocinando produtos, marcas, é isso que eu vejo, entende? Não é uma pessoa que ganha isso, é todo outro um contexto atrás, uma simbologia atrás disso, que é por isso que ganham tudo isso. Mas mesmo assim, eu acho um absurdo, porque no nosso mundo, assim, com tantas coisas a se fazerem, tantas coisas necessárias para a humanidade, para as pessoas em si, pagar tudo isso, mais em nome de símbolo, de marca, de dinheiro, é um absurdo mesmo. Sérgio, me chamou a atenção assim, né? Essa questão da construção de um ideal, né? E esse ideal sempre vem com reforços bem burgueses, assim, né? De que uma sociedade bem, como é que posso dizer? Um número bem reduzido, né? Enquanto a gente tem o maior número de população vivendo na extrema desigualdade, né? Então a gente se pergunta assim, né? A Copa realmente é para quem, né? Ver todo um interesse ali da grande mídia, das indústrias, né, internacionais, os próprios roubos assim, né, que a gente tem. Olha o quanto o Brasil investiu, né, em estádio, né, e quem é que frequenta os estádios? Né, com certeza não é a classe trabalhadora assim, que, né, que vive realmente da sua força de trabalho, que tem o dinheiro contado ali para o fim do mês e tudo mais. Né. Então, isso também é um processo. Né, o governo tira muito de políticas públicas, como, né, há um poucos dias atrás tirou com a questão do imposto do diesel e tudo mais, que tirou recursos da saúde, da própria assistência. A nossa PEC da morte, né, que foi aprovado ano passado também, né? Então tem tudo isso assim para ser pensado, né? E acho que a grande sociedade tomando partido disso, assim, né? Não que o futebol não tenha, né, por essa questão assim de entretenimento, de estar passando TV, muitas vezes sim, é a ocupação que as pessoas têm para assistir, né? E isso é diferente, né, por ser de 4 em 4 anos, assim, traz de certa forma, para alguns pode trazer algum prazer, né? Além de pipocas, né? Como foi falado. Mas de olhar o outro lado também, né? Uma coisa que também que eu prestou muita atenção foi o vento que deu muito forte em Caxias do Sul e São Borja. Eles não tomaram atitude, eles falaram, a TV falava só algum momento, daqui a pouco dava um tempo e falava em Copa do Mundo. Nada contra a Copa do Mundo. Mas, por favor, aquelas pessoas que tiveram com a casa destapada, toda quebrada, com o vento levou tudo, até a carreta, a ventania levou. Eles não estavam preocupados com isso, estavam mais preocupados com a Copa do Mundo. A atitude deles eu acho errada isso daí. Da presidência e do nosso governador aqui de Porto Alegre. E não tomou nenhuma atitude. É bem, chega a ser engraçado, né? Eles falam na televisão, falam uma tragédia, daí a câmera dá um outro close e ele, agora vamos falar de futebol? E aí é futebol a maior parte do tempo. E não digo nós pobres, cidadão que tem fortunas, não digo fortunas, tem um benefício melhor que nós, como qualquer um, né? Vão ver a Copa. Eu não vou lá ajudar o fulano que perdeu a casa. não vou ajudar o ciclano que está sem um prato de comida. Eles não pensam isso daí, eles pensam em Copa do Mundo. Eu acho isso aí uma falta de respeito que tem com a pessoa, com nós, com o ser humano. Isso aí não pode, para mim, não deve ser ser humano. Saque. Mas eu acho que esse ano está um pouco diferente, assim, né? A gente até já comentou. As pessoas não estão com esse entusiasmo todo. Eu lembro que quando eu era criança, no dia que tinha jogo do Brasil, os colégios não tinha aula, né? Todo mundo ia para casa, meu pai era legal, meu pai saía mais cedo do trabalho, minha mãe também, e aí, às vezes era meio de semana e estava todo mundo em casa comendo pipoca para ver o Brasil jogar, né? E dessa vez as pessoas não estão assim com todo entusiasmo, né? Acho que as pessoas estão se dando conta dos direitos e de tudo que a gente está perdendo, né? Em função disso tudo que vem acontecendo nesses últimos anos aqui no país, né? A Pamela quer. Me chama a atenção também, né? Que hoje em dia, não sei, pode ser algo pessoal, assim, pelos lugares que eu estou frequentando, né? Indo para a Zona Norte, para o Conceição. Mas que as pessoas elas não estão vestidas, né, de camiseta, né, com a bandeira do Brasil e aquele movimento de defesa, né, do povo brasileiro pelo futebol, da paixão, né? E eu me lembro muito assim de todos os atos que tinha, né, a favor do impeachment da Dilma, que eram os paneleiros, né, vestidos de amarelo que iam para as ruas. Então, isso não sei, pode ser pessoal, né, mas quando eu vejo alguém com alguma questão do Brasil, já me remete assim, nossa, é de, né, foi paneleiro e é conservador. Pato. Os famosos patos, né, coxinha. Então, chega a dar uma coisa. Mas até que a gente esquece que nossa bandeira, sim, né, é verde, amarelo, né, e tudo mais, assim. Ah, daí, o dia que eu tô lá na Bom Jesus, antigamente, quando eu era mais novo, era aquela ilusão pro futebol. Todo mundo com camisa do Brasil. Eu vi gurizinho jogando bolinha de dedo, jogando bola, nenhum com a camisa do Brasil, nenhum, nem aquela empolgação. Aí eu saí para comprar um cigarro no barzinho, nem a bandeira eles botam mais no bar, nem restaurante, não tem mais. É difícil a loja tu ver com bandeira brasileira. Hoje tá assim. É a atitude que eles tomaram, sei lá. Acho que por uma boa razão também, né? Com certeza. Foi o 7-1 que traumatizou o pessoal. Ela tinha que tocar mais no assunto. Menos, menos isso. É, isso é outra discussão também, né? Até que ponto, né, que os resultados dos jogos já não tem uma pré-definição. Isso é uma questão antiga, tem envolvido muito dinheiro, né? Envolvido muitos interesses, então a gente não sabe. É. Mas isso sobre a questão da camiseta, né? Do uso, dessa coisa, dessa necessidade de identificação, assim, e parece que a Copa do Mundo tem um pouco isso, né? Os Jogos do Brasil também, dessa necessidade também de unificar o povo, né? Porque o país o Brasil é um país tão imenso, tão diverso, e eu acho que não tem essa necessidade de querer unificar. Eu acho que o futebol, ele acaba tentando fazer um pouco realizar um pouco esse processo, assim, lembrar da diversidade de cada estado, né? Que o Brasil, eu acho que é importante valorizar isso, realçar também a desigualdade, né, que tem no país, que tu não tem como querer, nesses momentos de jogos, querer unificar e esquecer essa desigualdade, essa diversidade. E outra coisa que eu lembrei também, essa, da mídia que a gente estava falando antes, que bom que a gente pode acessar outros, né, cada vez mais. Eu acho que a gente não está mais refém também de um veículo de informação, assim, que antes a gente ficava muito refém de dois ou três veículos de informação que, né, nos passavam as notícias. Agora a gente pode procurar outros. E eu lembrei até de 2014, né, que muita coisa estava acontecendo e tu ficava sabendo, por exemplo, Boca de Rua, que era que é um jornal aqui da população de rua de Porto Alegre, e que ali eles denunciavam muita coisa que estava acontecendo durante a Copa, que se não fosse esses outros canais, a gente não conseguiria saber. Então, que a gente possa também procurar e acessar outros meios que não um ou dois veículos que monopolizam a informação, né? Foi briga, alguma coisa, eu vi a notícia hoje pela manhã quando eu vim até o CAPS, mataram 7 em Viamão. Foi briga por futebol ou discussão por causa de outra coisa, de outro país ou outro. Aí eu não tenho nada com acontecido. Aí o rapaz vinha falando no ônibus, na maior tranqueza, frieza. E eu não vi nenhuma camisa do Brasil, não vi nenhum com camisa nenhum, mas a atitude, sei lá, da pessoa, ou o jeito, deve ser, não é fácil, mas... Agora a gente vai chamar uma outra música, é Chico Buarque, Futebol. Para estufar esse filó, como eu sonhei, só se eu fosse o rei. Para tirar efeito igual ao jogador, qual compositor. Para aplicar uma firula exata que pintou, para emplacar em que pinacoteca nega, pintura mais fundamental que um chute a gol, com precisão de flecha e folha seca. Parafusar algum João na lateral, não, quando é fatal. Para avisar a finta, enfim, quando não é, sim, no contrapé. Para avançar na vaga geometria, o corredor da paralela do impossível, minha nega, no sentimento diagonal do homem gol, rasgando o chão e costurando a linha, para a bola do homem comum, roçando o céu, senhor chapéu. Para delírio das gerais no Coliseu, mas de rei sou eu. Para anular a natural catimba do cantor, paralisando esta canção capenga nega, para captar o visual de um chute a gol, e a emoção da ideia quando ginga. Para mané, para Didi, para mané, mané para Didi, para mané, para Didi, para pagão, para Pelé e Canhoteiro. Não me lembro, foi em 94. 94. Não me lembro até. Tirou ele do banco e deu aquela falta e pegou a bola. Com raiva, com atitude de bater. Eu vou bater de raiva. O cara pensa, jogando bola. Eu vou bater de raiva e deu um bicudão. Passou nas costas do Romário. O Romário fez assim. Nunca me esqueço aquele lance que eu comemorei, né? Ele fez assim, passou e fez o gol. Não me lembro, acho que foi contra Camarões. E ele pulava e chorava dele. Que alegria, aquilo ali foi futebol, não que nem aquele contra a Alemanha. Então tá, antes de mais nada, boa tarde a todos. Mas todo mundo da Rádio Ilê Mulher. E eu vou me apresentar, então, eu sou o famoso Marlon Farias, conhecido como Trovador Gaudério. E enfim, vamos. Então eu cheguei contratempo atrasado. Pegar o bonde andando significa pegar o bonde andando significa chegar em cima do laço. É isso. Pegar o bonde andando eu cheguei do Vale Verde, do lado de Santa Cruz do Sul. Mas mas tudo bem, mas só Deus sabe as minhas necessidades. Só Deus sabe. Que bom que tu chegou, Marlon. Tá. Tu quer seguir aí, tá tranquilo? Então eu vou continuar, eu vou seguir nosso roteiro. Então tá, vamos ao que interessa. E... Para finalizar, sobre literatura, música e futebol no Brasil. O futebol permeia o cotidiano e o imaginário dos brasileiros em geral. Mesmo daqueles que não apreciam e não acompanham o esporte. Está presente até mesmo na linguagem coloquial, em expressões correntes, como embolou o meio de campo, colou fulana para escanteio, cicrano está na marca do pênalti. Só no Brasil o futebol está em toda parte. Chega a ser surpreendente sua escassa ou tímida expressão e presença em certas áreas da produção cultural, como a literatura e o cinema. O dramaturgo e cronista Nelson Rodrigues costumava dizer como exagero característico que não há em toda a literatura brasileira um personagem que saiba bater um escanteio. O curioso é que na obra literária, no próprio Nelson, excluídas nas as crônicas futebolísticas, o futebol, quando aparece, é de modo meramente acessório lateral. Na ficção literária brasileira, há poucos livros relevantes dedicados ao assunto. José Lins do Rego publicou em 1941 o romance Água Mãe, história da ascensão e queda de um craque. Nos anos 1970, Renato Pompeu escreveu A Saída do Primeiro Tempo, misto de ficção e ensaio em torno da Ponte Preta de Campinas, de São Paulo, do interior de São Paulo, de Noel Rosa ao grupo mineiro Skank, passando por Jorge Ben, Chico Buarque, João Bosco e Gilberto Gil. O jogo da bola é mote e inspiração de um rico cancioneiro. Há quase uma simbiose entre o ritmo da música e o ritmo do futebol. É bastante difundido mundo afora o clichê segundo o qual o brasileiro joga bola, como quem samba. É bom no samba, é bom no couro. Diz a letra da marcha, a taça do mundo é nossa, de Wagner Malgeri. Lauro Miller Malgeri, sobrinho, e Vitor Dagô. A ideia de uma ginga, de um jogo de cintura, que caracterizaria o brasileiro e que estaria presente no samba, na capoeira e no futebol. É uma das questões centrais das discussões sobre identidade cultural brasileira que se desenrolaram desde os anos 30 do século passado. Agora vamos parar por aqui. Nossa. Muito obrigada, que bom que tu chegou antes tarde do que nunca, né? E eu quero agradecer o Adair, que foi o nosso âncora hoje, a maior parte do programa. Vamos bater umas palmas aí. Para Adair. Boa E que bom. E há casos, né, há males que vêm para bem, como a gente diz, né? Hoje a gente descobriu que a gente tem mais talentos, né? Que a gente tem mais um âncora aí, né? Para trabalhar com a gente aqui no programa. Eu agradeço a atitude de vocês, o aspecto que me deram, pelo menos no incentivo, né? Mas, e agradeço ao Mauro ter agradecido a satisfação sempre. A gente aqui nós não temos entre inimigos, a gente está entre amigos. Não é aquele amigo falso. Falso só de vez em quando está dormindo. Mas a atitude é essa. Aí a solução é essa. Agradeço a Pâmela também por ter me ajudado muito. Assistência social lá do CAPS. Vou chamar então a última música. Vamos ouvir agora Fio Maravilha, de Jorge Ben. E depois a gente vai dando encerramento ao nosso programa de hoje. Um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um presente meu. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão. Oh, oh, oh. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo, depois de fazer uma jogada celestial. Oh, oh, oh. Tabelou, triplou dois zagueiros, deu um toque, driblou um goleiro. Só não entrou com bola em tudo porque teve humildade. Gol! Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua graça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol. Então tá, vamos encerrando o programa de hoje e deixar um forte abraço daqui da rádio Ilê Mulher. E deixamos um forte abraço aos ouvintes que falaram sobre a Copa do Mundo, sobre futebol, sobre a... E daí o Brasil vai jogar só sexta-feira. O jogo, sexta-feira, às 9h, o jogo do Brasil. E daí nós vamos deixar um forte abraço e desejar um bom fim de tarde. Até semana que vem, se Deus nos permitir. Até mais. Boa tarde, foi uma alegria passar essa tarde aqui, né? travou a língua. Foi muito divertido, né? E a gente meteu o pau na Copa, mas sexta-feira vai estar todo mundo de olho no jogo do Brasil. Coisa triste, né? Então, uma boa tarde. Boa tarde, um abraço. Boa tarde, gente, e sempre manifestando, né, um forte abraço para a nossa Zona Norte, né, porque agora a gente está aqui no Ilê Mulher, né, mas a gente sempre se lembra com muito carinho, assim, né, e para toda a região de Porto Alegre e do estado, assim, que nos ouve. Sou Adair José, agradeço a Ação Rua e a todos do CAPS, a todo mundo que está a nos ouvir, muito obrigado, fica com Deus. Quero agradecer a todos por também passar essa tarde maravilhosa aqui. Espero poder continuar vindo outras vezes. Foi muito bom. Então, uma boa semana, um bom jogo na sexta. E vamos lá, né? Vamos ver o que vem por aí. Eu quero agradecer. Uma boa tarde a todos. Que seja um bom dia. E viva a Copa. Eu quero agradecer a presença de todos aqui mais uma vez na gravação aqui na Rádio Lê Mulher. E a gente está muito feliz com essa parceria. Obrigado, gente. Bueno, um pouquinho de espanhol. Também quero agradecer que hayan venido desde acá e bueno, que tenham uma boa tarde para todos os oyentes. Eu queria deixar uma boa tarde para todos. Gostaria da próxima vez que vocês viessem, mas não tem um assunto bem bacana que a gente vai conversar sobre. E a gente vai pesquisar bem mais ainda sobre algumas coisas que nos importam mesmo, realmente. Vamos debater bastante ainda. Até a próxima. Também agradeço a oportunidade pela estar presente também. Um beijo. Boa tarde para vocês. Meu nome é Cássio. Não vou deixar de comer pipoca para ver a Copa. Pipoca doce, mas é doce de caramelo para a Copa, para ver o jogo. Então tá, uma boa tarde também, né, dizer que a gente também está muito feliz por essa parceria, né, e realçar novamente que a gente se sentiu muito acolhido aqui por vocês, né, é um prazer que a gente possa fortalecer cada vez mais, então, o grupo, né, o Quartas Intenções e aqui o pessoal do Ilê Mulher, e que possa crescer cada vez mais esses projetos, nossos sonhos, nossos projetos, que a gente possa, né, compartilhar e fortalecer. A gente aqui do Ilê agradece a presença de todos vocês, de todos e todas. E também queria, vamos despedir também dos nossos ouvintes da Rádio Ilê Mulher, da Rádio Web Ilê Mulher. E dizer que a gente está com programação nova também esse mês, a partir de junho agora. E, então fiquem todos muito bem, com muita luz. Valeu, gente. Com minha luz.